Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. De Augusta Perangusta, Alfas! Bem-vindo ao seu lugar para líderes! Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um Alfa extraterrestre! E meus amigos, estamos aqui de novo. Acabamos de sair da sessão de um filme, um lançamento, Arrival, ou traduzido aqui para o Brasil, A Chegada. Que filme, que história. Nossa, vamos deixar pro cast. Eu trouxe o meu amigão aqui, o grande Wagner, o designer, para desenhar esse cenário para a gente. Fala aí, Wagner, como é que tá? E aí, tudo bom, cara? Prazer estar aqui no AlphaCast. Um grande prazer ter me chamado aí. Vamos falar sobre esse filme aí. Me surpreendeu bastante. Eu achei que ia ser uma coisa, na verdade foi outra completamente diferente, assim. Pra melhor, obviamente. É, eu acho que a grande surpresa desse ano aí realmente veio pra quebrar conceitos, quebrar corações. E principalmente, nós como Alphas vamos falar bastante da filosofia por trás dessa película. Então é isso aí, galerinha. Vamos aqui nesse Alfa que não é nada comum, não é nossos filmes cults de sempre, mas vamos entrar nessa história gostosa aqui e vamos destrinchar esse filme. Simbora! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Bom, vamos começar com uma breve sinopse do filme. Avisando já desde já que se você não assistiu o filme, amiguinho, vai voar spoiler pra tudo quanto é lado. E esse filme é um filme que vale a pena ser assistido, de preferência até de você ter assistido o trailer, porque ele é bem surpreendente. Você vai esperando ali uma guerra intergaláctica mundial e você acaba caindo num thriller psicológico muito envolvente, né? Eu tava esperando a Independence Day, cara. Sinceramente. Eu acho que boa parte do pessoal foi no cinema já com aquele instinto, né? Nossa, naves americanas, guerra. Ou na pior das hipóteses, com o instinto daquele dia que a Terra parou, que apareceu um robozão soltando fogo pelos olhos, né? É. Bem isso mesmo que a gente tava esperando, cara. É, então, o que que acontece nesse filme? A gente começa o filme ali com um pequeno prólogo que, inicialmente, a gente não sabe do que se trata, depois, lá no fim, vai explodir nossa cabeça. Mas a gente vê ali uma dona de casa, uma professora, uma linguista, né? Que tem lá sua filha que cuida dela, blá blá blá blá blá, e mostra que ela lembra do, como se ela estivesse lembrando de coisas do passado. Ela lembra da filhinha nascendo, lembra dela crescendo, lembra dela ficando adolescente, até que essa filha vai e tem provavelmente um câncer ali, pelo que fica subentendido, e morre, né? Isso corta-se a cena, beleza. Foi-se o prólogo, tem uma construção psicológica da protagonista, né? Que é a nossa Amy Adams. No filme tem o nome de Doutora Louise Banks, né? E daí a gente começa efetivamente o filme, que começa no dia da chegada dos aliens, né? Que inclusive é uma coisa curiosa, que eles falam muito pouco sobre essa palavra aliens durante o filme, né? E aí o que acontece, Wagner, na sequência? É anunciado, na verdade, né? Meio que ela é uma linguista, ela trabalha numa faculdade e é anunciado meio que em cadeia nacional que tinham 12 naves, se não me engano, né? Que surgem em pontos específicos no globo. Basicamente, não se tem nenhum contato direto e eles precisam de uma pessoa que tenha uma proficiência em linguística e possa começar a fazer esse primeiro contato. Então, o governo americano entra em contato com ela já. Mob já dá a entender já, através de alguns plots de narrativa durante o filme, que ela já tinha participado de algumas pesquisas, algumas coisas relacionadas ao governo, principalmente no Iraque. Então, eles têm plena certeza de que se tem uma pessoa na face da Terra que pode entrar em contato com alienígenas sem causar uma guerra, é o personagem da Amy Adams. E fala que ela traduziu persa, né? É, exatamente. Dá até entender que ela ficou meio puta com o exército, parece que mataram todo mundo, uma coisa assim, né? Isso que é legal, esse plot do filme mostra que talvez a primeira relação que ela teve em termos de profissão pra tradução, alguma coisa relacionada ao governo, não ficou uma coisa muito boa, assim, sabe, no final. Não se conclui de uma forma positiva. positiva, tanto que ela se mostra bem reticente quando o comandante, que é o Forrest Whitaker, o ator, ele sugere que ela tenha participado dessa pesquisa, porque é algo fantástico, que vai mudar o mundo e tudo mais, e ela, a todo instante, ela fica meio travada, assim, com relação a, ah, eu vou ou eu perco essa oportunidade, assim. Tanto que o próprio general, que vai através dela buscar alguma coisa relacionada à pesquisa e tudo mais, ele leva um gravador, mostra pra ela os áudios do que seriam os alienígenas. Como você falou mesmo, eles têm muito cuidado de não usar esse termo. Eles também dão a entender que tem um outro linguista muito importante, que é um colega dela de trabalho, que pode fazer o trabalho que ela tá tentando recusar. Essa parte ficou um pouco turbulenta, você não achou? Porque não dá pra entender se ela quer, se ela não quer ir, porque a hora que o cara vira e fala, ah, mas você vai querer ir lá? Não, você não vai pra Montana. Tipo, como se já tivesse algum histórico que ela era uma pessoa meio que queria, assim, envolver demais no negócio, né? É, então, é. E é engraçado que na hora que ele mostra que ela meio que perdeu essa oportunidade, ela pede pro próprio Forrest Whitaker falar, fazer uma pergunta pro outro linguista que eles tinham em mente, que era colega dela, de como se falava guerra em sânscrito. E aparentemente o cara não sabia falar. Ou seja, ela deixou clara de que a única pessoa na face da Terra que poderia realmente fazer esse trabalho bem feito seria ela. Tanto que logo em seguida eles descem com dois helicópteros da Força Aérea na casa dela pra buscar ela pra ir até a região de uma das naves onde surgiu os alienígenas. E ela conhece também o Jeremy Renner, que é um matemático também. É uma coisa que me fugiu também um pouco, né? Só pra ver se você pode me ajudar, Wagner, e ajudar nossos ouvintes aí. Quando ela tá chegando no site lá na eles pegam lá na casa, leva lá até o site onde está o sítio, né? No site do sítio, onde está estacionada lá a nave interplanetária. Parece que sai uma pessoa meio morta ou meio isolada, deitada numa maca, né? Aquela lá, será que era essa mesma pessoa? Não é citado no filme, né? É esse outro linguista? É, então, aparentemente, o que deixa bem claro na narrativa é que ela não foi a primeira opção. Ela era a melhor opção. Basicamente foi isso. É, o que eu entendi ali naquela cena, quando aparece a maca, é que, na verdade, quando ela vai ter o primeiro encontro com supostos alienígenas, né? Aquelas entidades que ficam meio que desfocadas durante um bom tempo, até realmente mostrar o que é efetivamente esses alienígenas, ela fica congelada, ela não consegue conversar, ela não consegue fazer nada direito. E o próprio Forrest Whitaker, como general, fala que, em comparação aos outros que tinham entrado em contato, ela tinha se saído melhor. Já na primeira incursão dela, né? Exatamente. Então eu acredito que aquele cara que aparece na maca provavelmente já era um linguista que deve ter entrado em frangalhos pelo fato de estar vivenciando aquela situação de contato extraterrestre e tudo mais. Sim, sim. E aí a gente tem a parte que começa, que são as incursões dentro dessa nave. É, não vamos chamar de alienígena, porque até isso aí vai ser discutido no próximo bloco. É, eles falam que é a concha, né? É, eles chamar, nem dão nome de nave. É engraçado isso, esse ponto que você falou é muito importante mesmo. Eles em nenhum momento tentam categorizar de uma forma mais alegórica o que tá acontecendo no mundo. Eles não falam que são alienígenas, eles não falam que são ETs, eles não falam que são naves alienígenas. Eles sempre dão nomes mais científicos, mais formais para aquilo que tá acontecendo ali. Isso é bem interessante. É, porque a princípio parece que a ideia ali não é vender a coisa como alienígena, né? Vender a coisa como uma coisa fora da nossa normalidade, né? É, mas isso a gente até vai se aprofundar num segundo bloco aqui do nosso Papo Alfa. Mas aí, então, eles chegam na concha e aí tem uma série de incursões, né? Que a gente não vai se delongar muito nessa parte, porque é basicamente a parte mais lenta do filme, onde é a construção do relacionamento, digamos assim, da Louise Banks, né? E também é onde ele encontra um outro personagem que vai se tornar um personagem principal, que é o matemático Ian Donnelly, né? Que é o Jeremy Renner, ou também conhecido como o carinha dos Vingadores, Quark e Flecha, que eu me esqueci o nome. Gavião Arqueiro. É, conhecido como Gavião Arqueiro. Então, ela encontra o Gavião Arqueiro lá pra facilitar a nossa visualização, e vão os dois lá como os par de cientista. Um é físico em Los Alamos, né? Então, basicamente, ele é a parte lógica da situação ali, enquanto a Amy Adams é a parte emotiva, é a parte linguística do negócio. Sim. Uma ponte que eu acho que tem que se citar aí, que dá um reviravolta legal na história, é quando eles se livram de todos aqueles trajes espaciais e acabam tendo um contato mais tete-a-tete. Isso aí mostra como que ela é uma pessoa mais emotiva, mais envolvida, né? Que não obedece tantas ordens do comandante, né? Eu tenho, depois que eu assisti esse filme assim, eu conversando com os meus colegas de trabalho e tal, que a gente foi assistir, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, assim, o grande foco no filme, o grande protagonista, apesar de ser a Amy Adams, mas o grande ponto-chave de destaque no filme é a comunicação. Você pode ver que em em todos os momentos durante o filme, a comunicação é o ponto importante. É a arma, né? É que eles falam, exatamente. Né? Ela se comunicando com os alienígenas, ela se comunicando com o passado histórico com relação ao governo americano, ela tentando se comunicar entre a razão exata do matemático e ela como linguista. Você vê também uma comunicação entre os 11 principais países que estão tendo esse mesmo fenômeno, além dos Estados Unidos. É sempre a comunicação que eu acho que é um ponto muito importante ali. Tanto que, quando, que nem você mencionou, quando tem essa cena onde ela remove o traje e tudo mais, é mais um nível conquistado de comunicação entre o que é o ser humano e aquilo que está surgindo ali na nave. Ali. É como se fosse mais uma barreira que estivesse sendo removida na comunicação. É bem interessante nisso. Também parte pela outra, o outro lado da comunicação, quando ela pega uma lousa e começa a tentar a construir um vocabulário mínimo de comunicação entre aquilo que são os alienígenas e o ser humano também, o que é algo bem interessante, assim. É, ali a gente tem bastante figuras alegóricas, né, de linguagem dentro da linguagem cinematográfica, né, que é, por exemplo, que nem por que os alienígenas estão envoltos naquela névoa, né, aquela fog, né. Uhum. É, com certeza um pouco foi pra economizar efeito especial, porque senão isso era muito caro, né, e provavelmente também pra querer dizer justamente isso, que existia ali uma névoa de comunicação entre os dois, que depois vai se dissipando até chegar, mais pra frente vamos chegar nessa parte, que ele até, ela entra nessa parte mais reservada, né. A gente pode até fazer uma alusão também à Arca da Aliança e o Santo do Santo, eles estavam no local santo, né, e lá dentro era o Santo do Santo pra falar com os deuses. Sim, sim. E aí nós temos esse grande evento, quando ela tira os trajes e consegue ter uma comunicação mais interpessoal, e depois o nosso grande segundo momento nessa hora é quando eles descobrem eles acabam decifrando aqueles pictogramas, né, que aí começa, a partir que ela usa a lousa, eles começam a usar o que seria aquilo, sei lá, uma espécie de nanopartículas pra formar um pictograma circular, né, uma escrita circular, né, uma coisa bem, bem conceitual, né. Tem essas coisas mais técnicas que surgem, até mesmo, eu achei bem corajoso o filme de tentar mostrar visualmente como seria um alienígena fora aquilo que a gente já tá naturalmente acostumado, sabe? Tipo, um alienígena com uma cara de ser humano mesmo, é, sabe? Se bem que isso eu vou falar depois, que é o único ponto que me deixou triste no filme, é isso aqui. Eu acho que eles deviam ter seguido pelo caminho, pelo menos o visual do alien devia ter sido, do alien, né? Da criatura deveria ter sido um pouquinho mais comum, né? Mas foram corajosos. Eu acho que não deveria ter mostrado nada, na verdade. Eu acho que pela proposta do filme, que nem você mencionou, que a gente vai aprofundar mais pra frente, eu acho que poderia ter sido representado de uma forma mais sutil, porque, que nem você falou, durante boa parte do filme não existe contato físico direto entre a linguista, o matemático, a equipe de apoio americana e os alienígenas. Sempre são dois alienígenas que aparecem ali. Eles dão até um apelido em específico lá. É o Abbott e o... Eu acho que é Colbitz, alguma coisa assim. É, Colbitz. Então, deve ter alguma referência, alguma coisa americana, esses dois nomes aí. Sim, sim. É uma, meio que uma personificação do que eles estão vendo ali pra uma coisa um pouco mais humana, assim, né? Porque eles tentam entender a personalidade de cada um ali, do que aparece e tudo mais. Eu achei que o caminho visual, tipo, dando de designer agora, eu achei que a comunicação foi meio desnecessária nesse sentido, porque não teve um porquê de ser assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, a comunicação não ter sido de outra forma a não ser através desses pictogramas, com aquela névoa, aquela nanopartícula, aquilo fazia sentido, porque era um idiomas diferentes e eles estavam construindo uma comunicação igual para ambos os lados. O fato deles não terem contato físico direto também fazia sentido. Essa foi a única coisa que eu acho que visualmente falando não fez muito sentido, sabe? Eu acho que foi só mais um recurso apelativo, não sei. Mas de modo geral eu achei interessante essa estrutura de comunicação entre ela e os alienígenas. Eu acho que um dos pontos mais importantes é que o filme sempre mostra como existem reações adversas dependendo do local onde tem as naves, da raça humana de uma forma geral, sabe? Cada país reage de uma forma. A China tá querendo explodir tudo lá, a Rússia também tá dando apoio pra fazer isso, o Paquistão já tem a ideia de tentar conseguir se comunicar melhor também com os alienígenas e tentar auxiliar os americanos a decifrar esses pictogramas. A Austrália quer beber cerveja e dar canguru pra eles. É, os franceses, como sempre, já se renderam. E sempre vai assim, sabe? Cada país com uma determinada reação, um determinado comportamento. Eu acho que isso é bem bacana no filme. É, e agora aqui dando uma pesquisada na Wikipédia, Abbott e Costello, que era o nome que eles deram pras criaturas, na verdade era uma dupla de comédia hollywoodiana na época de ouro, em 1940, 1950, do cinema americano. Interessante. E aí nós chegamos nessa parte do pictograma e eles conseguem, aí passa-se até, digamos assim, um fast forward do filme, onde parece que passou, sei lá, não dá a entender bem, algumas semanas, não sei se chegou a meses ali. 2 meses, se não me engano. É, 2 meses, eu não me recordo se ele deu esse tempo exato. Mas aí o que acontece é que eles conseguem decifrar razoavelmente bem esses pictogramas dessas criaturas, e vem uma frase que é use weapon, né? Use sua arma, use sua ferramenta, use isso. E aí, como bom militar americano, o pessoal fica maluquetes lá embaixo. Vai dar, né? Ruim. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Já estão pensando como explodir, o que vai fazer. E aí começa também a ter uma abertura maior mostrando o general Chang, né? Que seria o general comandante em chefe das forças chinesas, né? Uhum. Já mostrando que a Rússia se uniu e tal. E, ou seja, o mundo tá à beira de um hecatombe, de uma guerra feia. Pra começar, porque aí é uma coisa que também o filme começa a deixar claro. Que ali não há uma união entre os países, né? No começo eles estão lá tentando trocar ideia e tal, mas cada país que recebeu aquele seu orbe, recebeu a sua concha, ele tá guardando informações para ti. E essa parte é uma coisa que é muito importante depois do desenvolvimento da história, porque não há uma franca troca de informações ali, né? Então, o que que é esse use a arma que ele fala, né, naquela hora? E aí que começa o plot twist final do filme, eu acho que é onde acaba, né, dando toda essa bagunça que vai dar no final. O que você acha? É, eu acho que é basicamente isso mesmo. O filme, ele... Eu acho legal filmes que tendenciam a conduzir você para um final. É, você acha que você entendeu o que tá acontecendo quando você vê o personagem da Amy Adams com a filha dela, ela perdendo a filha dela por causa de um câncer, e você percebe quando você vai desenvolvendo o filme, se aproximando mais e mais do final, de que na verdade aquilo tá sendo entregue de uma forma diferente do que é efetivamente. E que na verdade você tá sendo apenas um espectador mesmo, assim, você não tá conseguindo tá um passo à frente do diretor e nem do roteirista. Eles estão um passo adiante de você, porque você percebe que muito daquilo que você tá vendo é verdade, acontece, só que não da forma como você imagina. E isso em muitos sentidos também. É, esse plot que a gente tá mencionando agora, que é o plot final, ele tá associado à grande frase do filme, que é por que que eles estão aqui, né? O que que eles querem? O que que os alienígenas querem aqui? E isso é um ponto onde já tem vários termômetros de reação durante todo o globo, que absorve de cada um de uma forma diferente. Que nem você falou, os chineses já estavam já sentindo incomodados de não entender a existência daquilo ali e já tá querendo partir pra briga. A Rússia é a mesma coisa, o Paquistão é a mesma coisa, a Índia, não lembro quais são os outros países que estavam nesse nível, assim. Na Venezuela, né? É, então. Em contrapartida, ela que conseguiu fazer um maior avanço nesse sistema de comunicação, depois de todos esses meses, o militar também conseguindo manter uma certa distância sobre as exigências governamentais dos Estados Unidos, ela entrega como solução, como resposta final, é que nem você falou, use a arma. Então, assim, não era o tipo de resposta que eles queriam. É, era uma resposta justamente que embasava atitudes como da China, da Rússia e tudo mais. E isso começa a virar um turbilhão de várias sequências de cenas que você tem plena certeza de que vai dar merda, assim, em todos os sentidos. É, porque nessa hora tem uma coisa que a gente esqueceu de comentar, é que a Amy Adams cada vez mais, a doutora, cada vez mais ela começa a ter flashes, que até aí a gente tá pensando que são flashes do passado dela, que é uma filha que morreu no passado, né? E vem esse use arma nessa hora, e a Amy Adams começa a ficar meio maluca, né? Isso que é a verdade, ali ela chega à beira da sanidade mental dela. E aí vamos terminar, vamos parar de falar, papapá, e aí vai pro plot final, onde, falando aqui rapidamente pra gente poder se dedicar mais à parte filosófica, acontece que um grupo de militares resolve botar uma bomba, né, dentro da nave, como sempre tem aqueles americanos estilo Donald Trump, né? E os caras detonam uma bomba lá com dentro, dá a entender que morreu um das criaturas, né? Depois, no final. E a Amy Adams volta lá com eles através de uma... de um pod, né? De uma nave externa que eles levam. E aí ela tem o grande discurso do filme, que é use a arma. Use a arma é qualquer arma. A arma é a comunicação. A arma é você aprender a decifrar esses pictogramas, a você aprender a decifrar esse mundo novo, porque isso aí vai te dar o poder de você entender o pra frente, o pra trás, e entender exatamente. Que o tempo não é linear pra eles como é linear pra gente, né? Então... é, a ideia que ela menciona muito bem no final foi que o que eles estavam dando como presente era justamente aquilo que ela estava desenvolvendo todos esses meses, 2, 3 meses, que era justamente aquela comunicação específica de pictograma, que é a forma como os alienígenas se comunicavam, e a partir dessa comunicação, o seu senso de realidade, de senso temporal, passado, presente e futuro, ele é totalmente diferente, e isso permite você ter uma visão e uma perspectiva fora da compreensão humana. E é justamente por isso que ela começa a bater aqueles flashes que num primeiro momento do filme você acha que é um passado dela, e é legal ressaltar a questão da interpretação da Amy Adams nisso, porque em nenhum momento você entende o que está acontecendo efetivamente. Você acha que durante todo o filme vai uma mãe que perdeu uma filha conversar com alienígenas, e conforme vai desenvolvendo o filme vai se entregando exatamente qual que é esse presente dos alienígenas, você vai percebendo que aquilo que você está vendo ali é outra coisa no caso, né? É, e a grande sacada do filme tá realmente nisso, que o tempo todo o Ian, né, o matemático, ele começa a comentar isso aí, agora, pô, quando você tá em imersão numa língua, você não acaba sonhando com essa língua, você não acaba vendo as coisas de uma perspectiva diferente e tal, e justamente é isso que é a essência do filme, né, que esses deuses, essas criaturas, esses aliens, eles têm uma forma diferente de ver a coisa, e essa escrita, essa comunicação, ela determina justamente isso, tanto por isso que é um círculo, né, um círculo não tem nem começo, nem fim, né? E aí vai pra esse plot twist justamente, onde aí você começa a entender, ah, caralho, puta que eu pariu, então quer dizer que ela vai casar com o físico e aí ela vai ter o filho lá na frente, e aí entra o diálogo com o Chang, né? Que ela tem uma visão, onde no futuro 18 meses pra frente, ela tá falando com o general Chang, que seria o cara que iria detonar a Terceira Guerra Mundial, e aí o próprio general, aí também parece que ele entrou nessa vibe de teve contato, sei lá, e também meio que ele tava voltando no tempo ali, quando falava com ela no futuro, né? Aí aquelas cortes do tempo que a gente nunca vai entender, onde ele fala pra ela o que ele tem que falar pra ela, pra ele no passado, pra eles poderem chegar naquele futuro de paz, né? É basicamente ela entende que ela, quando ela entende que a arma que ela tem que utilizar justamente pra aquilo que ela tava vendo em flashbacks acontecer, porque aquilo seria um futuro, e efetivamente evitar todo o problema que tava acontecendo, de uma crise global, ela tinha que usar comunicação. E a comunicação não necessariamente ela saber falar mandarim, porque isso ela já sabia antes dos alienígenas. A comunicação é falar exatamente aquilo que precisa ser dito no momento certo. Por exemplo, o ponto que até o próprio general, no decorrer do final do filme, explica por que ela conseguiu fazer algo que nem o superior dele conseguiu, que era mudar a opinião dele, é associado ao fato de que ela sabia, através dessa expansão de conhecimento, essa expansão de senso de realidade, de presente, passado e futuro, o que a esposa desse general tinha dito pra ele no leito de morte. Essa parte é bem interessante, porque aí ela gera meio que um paradoxo temporal, né? Exatamente, ela entende que ela conseguiu ter tentáculos associados a momentos que ela não vivenciou, a situações que ela não partilhou, e tudo isso supostamente graças ao fato dela ter aprendido aquela linguagem, ter usado aquela arma que os alienígenas trouxeram e evitado um caos muito maior. É, e o interessante é que daí essas palavras em mandarim aqui, isso a própria roteirista resolveu liberar, né? A grande palavra que a viúva, que a mulher do general Chang tinha falado pra ele no leito de morte é: na guerra não há vencedores, só viúvos. E com essa palavra ela consegue desconvencer o general Chang a brigar, o que basicamente faz com que todo o resto do mundo também entenda que os caras vieram em paz, e aí deu a entender, né, qual que era a essência, né? Uhum. E que tudo aquilo que ela tava vendo em flashbacks, que supostamente seria o futuro, aquilo a partir daquele momento poderia acontecer, porque se ela não tivesse tomado a iniciativa de evitar um conflito da China com os supostos alienígenas, talvez tudo aquilo que ela tivesse imaginado jamais acontecesse. É. aí dá um plot twist maluco na nossa cabeça e a gente sai do cinema com a pipoquinha na mão, maluco, maluco, maluco, pra fazer um podcast pra discutir isso, que é agora que nós vamos fazer o nosso segundo bloco. Vamos embora. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, eu não sei se o meu amigo Wagner concorda comigo, mas eu acho que nós temos que definir esse filme em duas... Não seria camadas, vai, isso aí soa muito Shrek, né? Parece uma cebola. Não seria camadas, mas seria dois pontos de vista, né? Um ponto de vista um pouco mais romântico, digamos assim, que é até o que você já começou a falar, muito bem falado aí na nossa sinopse, que seria o ponto de vista da linguagem. E o outro ponto de vista que é um pouco mais maluco, que é o que fala dos nossos deuses astronautas, né? Que aí eu vou deixar pra nossa parte B aqui desse bloco. Primeiro, esse ponto de vista da linguagem. Qual que era a arma, Wagner? Qual que era a arma? Eu acho que não necessariamente é uma arma também, como ela mesmo menciona no filme, o personagem da Amy Adams. Ela fala que como eles tiveram pouco tempo pra entender a linguagem dos alienígenas, o senso de arma e ferramenta poderia ser a mesma coisa. Então eu acho que a julgar pelo final do filme seria muito mais uma ferramenta mesmo. A ideia da comunicação, assim, e a comunicação em multiciclo. Assim, não necessariamente a comunicação verbal ou a comunicação escrita. É a ideia do que eu tinha mencionado anteriormente, de que se você tem domínio da forma como você comunica as coisas que você quer dizer para um grupo de pessoas ou para uma pessoa específica, você consegue meio que sentir qual que será a consequência daquilo ali, meio que um efeito borboleta. Então, da mesma forma como ela entendeu que se ela comunicasse da forma correta algo em específico para o general chinês, ela poderia mudar todo o ciclo daquilo que poderia acontecer, que era uma guerra mundial. Ela sabia que da mesma forma que ela poderia ficar meses tentando se comunicar verbalmente com os dois alienígenas, a ideia dela se comunicar textualmente, escrevendo humano na lousinha dela, faria muito mais sentido. O fato dela entender também o valor da comunicação matemática do Jeremy Renner também, que em alguns pontos no filme, em um específico, ele faz toda a diferença. Você consegue entender que em cada ponto da evolução da história e, consequentemente, da evolução do progresso, se você não tem uma comunicação, você não consegue seguir com a história, de uma forma geral. E isso eu acho que é algo bem intrínseco. Por isso que o personagem é uma linguista, por isso que o matemático também faz parte de um plot bem importante. Porque todo mundo fala que matemática é a chave do universo, é a comunicação universal. E é bem legal você ver esses pontos na narrativa do filme, porque você sente efetivamente de que a construção da história ela permeia a ideia de que existe uma necessidade de diálogo independente de qual ambiente, de qual cultura, de qual situação, se é só um casal, se é só uma mãe que está perdendo uma filha por causa do câncer, se é um evento histórico entre a raça humana e alienígenas. Eu acho que são vários subplots, assim. Esse filme ele é muito complexo a ponto de que você tem que assistir ele mais vezes, porque com certeza tem mais camadas ali durante o filme que você, por causa de toda a reviravolta, todas as informações que ele te bombardeia, você acaba deixando passar de lado, assim. Com certeza tem muita coisa que a gente esqueceu de falar, que daria muitas horas ainda pra poder falar. Seria ideal comentar o filme mesmo em tempo real, mas de uma forma geral eu acho que a questão da comunicação é o ponto chave no sentido cinematográfico, eu diria assim. É, esse Prometheus, que não é tão bom assim, eu assisti umas 12 vezes, imagina esse então, eu tiver passado 50, né? É, o Prometheus, ele é... Eu vejo, assim, porque eu sou muito fã do Ridley Scott, né, assim, provavelmente ele é o meu diretor favorito, e eu vejo várias pessoas falando mal do Prometheus, não sei o quê. Uma coisa que é interessante, assim, que é a minha concepção, é assim, quando que um filme é ruim? Um filme é ruim quando ele se propõe a fazer X e ele faz Y, ou ele não faz o X. Independente se o X é uma boa opção ou o Y era uma boa opção, um filme ele tem que ser efetivado na ideia daquilo que ele se propõe a fazer, sabe? E eu acho que o Prometheus ele se propõe a preencher uma lacuna do universo criado do Alien, do universo criado pelo Ridley Scott, que durante todos esses, sei lá, 30 anos nunca se soube como se chegou ao ponto de evolução e criação de um personagem como o Alien, por exemplo. É, eu vou dizer, por exemplo, que, né, a gente até já fez um cast sobre isso, que são Guilty Pleasures, lá onde eu falei muito de Prometheus, falei que eu adoro esse filme, tá, e falei que eu realmente não entendo porque o pessoal acha tão ruim. É lógico, tem as incongruências lá da menina que só sabe correr pra frente, não sabe correr pro lado, outro. É, enfim, tem o geólogo que vai brincar com as cobrinhas espaciais. Tem muita coisa que realmente é idiota mesmo no filme. Mas a essência do filme é foda, cara. E assim, eu vou dizer uma coisa de Prometheus. Assim, eu nunca vi Alien, nunca assisti nenhum dos Alien. Então eu sou um cara que encara o Prometheus como um filminho ali, fechado em si próprio. E como um filminho fechado em si próprio, cara, a filosofia que ele traz, que é justamente o que eu vou entrar agora no segundo bloco, que é a filosofia dos deuses astronautas, é muito foda. Porque aí agora vamos voltar pro Iredivon, né? Tem uma determinada frase lá que ficou uma coisa até bem, bem rápida, assim. Que você não prestar atenção no filme, você perde essa parte. Que tem a hora que ela é levada lá no Santo do Santo, é levada dentro realmente da onde vivem a criatura, né? E aí também você consegue descobrir que a criatura não é só aquilo que você tava vendo, que até ali parece que é aquilo, mas na verdade aquilo é só o pé dela, né? Ela tem tipo quase um, né, 3/4 pra cima ainda, né? E aí você, ela conversando com a criatura, ela fala: nós ajudamos vocês, né? Nós ajudamos durante toda a história vocês. Só que daqui a 3 mil anos, nós vamos precisar da sua ajuda. Então, pra isso que eu tô aqui pra te entregar esse presente, essa linguagem, tô aqui pra te entregar essa concepção de vocês poder ter uma linguagem universal no mundo, uma linguagem que entenda o passado, o futuro, uma linguagem que possa fazer vocês se unirem, se desenvolver, verdade, né? Se unirem, né? Se desenvolver como raça humana, parar de brigar. E eu tô dando isso pra vocês porque vocês precisam disso e porque eu vou precisar de vocês daqui a 3 mil anos. É basicamente eu falo assim: gente, o negócio assim, eu dei Jesus pra vocês 2 mil anos atrás, vocês melhoraram um pouquinho. Agora eu tô dando a linguagem pra vocês melhorar mais ainda. Cara, e essa segunda camada do filme é muito foda. Não seja, talvez, pelo fato que ouvinte do Papo Alfa sabe que eu tô escrevendo um livro sobre isso, sobre bases de vida extraterrestre e tal. Mas, cara, isso pegou de uma tal forma o filme que ele tá transportando o quê? Nada mais, nada menos do que deuses. Porque não é alien. Ali tem, pode ter até uma associação do Asimov ali também, né? Porque tem um conto do Asimov onde ele deixa claro que a raça humana precisa se tornar homem com letra maiúscula, né? Humano com letra maiúscula, né? Tem que ser o homem. Tanto que eu acho que ele deixa algumas migalhas durante toda a narrativa de comunicação entre a Amy Adams e os alienígenas. O fato, por exemplo, dela usar uma lousinha e escrever humano, sabe? Tipo, eu acho que era esses pontos de dica que é exatamente a necessidade que o alienígena mostra pra ele, sabe? Eu não preciso mais que você seja os Estados Unidos, eu não preciso mais que você seja a mãe que vai perder uma filha, eu não preciso que você seja uma linguista, eu preciso que vocês se unam e sejam humanos, sabe? Sejam a unidade homem e evoluam dessa forma, porque dentro de X tempo, talvez eu precise da ajuda de vocês, e vocês precisam se uniformizar nesse sentido, sabe? E isso é bem interessante, assim. É, e o interessante é que eles nunca se definem o que eles são, né? Eles nunca em nenhuma parte do diálogo se falam assim: nós viemos das estrelas, nós viemos do... E eu achei isso fantástico. Por isso que eu odiei o fato de ser lulas gigantes. Não tem por que ser isso. Não faz sentido, sabe? Poderia ter sido uma conversa entre vidros, apenas de figuras, de, sei lá, poderia ter sido uma coisa mais sutil, porque aquilo não faz sentido. Aquilo ficou... Aquilo parece que foi o toque do produtor do filme querendo ter alguma coisa alienígena pra vender mais, sei lá. É, porque, digamos assim, o trailer ele acabou sendo vendido muito como uma invasão alienígena, né? Sim, que, sim. Que, digamos assim, o americano adora, né? O cara, o americano pira quando vê um filme de exército americano chutando a bunda de aliens, né? Então, parece que ali foi muito... Batalha de Los Angeles que eu digo. É, aquele filme maravilhoso, nossa. Eu adoro esse filme, cara. Eu adoro esse filme. É o típico do filme que eu sei que é uma bosta, mas eu adoro. É o Guilt Pleasure, né? É, exatamente. E realmente, essa parte, realmente, da estrutura metamórfica dessas criaturas, também me desencorajou, porque eu acho que é o único ponto do filme que ele destoa um pouco do tom ali, que ali tá sendo um tom muito psicológico, né? Sim, muito filosófico, assim, às vezes, sabe? Aí, de repente, você vê, ela entra lá dentro, você vê que não, aqueles heptapodes, né, os sete pés, não são só os pés, que aquilo, na verdade, é um terço do corpo, que é uma lula gigante, realmente você falou, a melhor definição, né? Até a sépia do que solta no pezinho é parecido. E isso realmente desfocou um pouco, né? Até porque, assim, se Deus nos criou na sua imagem e semelhança, né? Se eles são os nossos deuses ali dentro do filme, eles teriam que ter meio que a imagem e semelhança de um hominídeo, digamos assim. Seria aquela imagem do extraterrestre clássico. Né? Ou, na verdade, então, eu definir a Lula como desnecessário. Por quê? Ainda mais embasando esse argumento que você usou de ser algo mais psicológico, mais filosófico. A ideia de você abranger várias pessoas e cada pessoa conseguir associar aquela informação do filme sobre seres evoluídos que trazem uma arma, uma ferramenta que vai ser a solução para problemas pouco menores aqui para os humanos. O fato de você não associar uma imagem específica a esses seres facilita muito mais tanto um cristão quanto, sei lá, um muçulmano de ver aquilo que ele acha que tem que ser visto. É como a própria questão da concepção de Deus, né? Deus nunca é descrito na Bíblia com detalhes. Né? Exatamente, cada um tem uma interpretação. Poderia ter quatro braços, ser a Shiva, poderia, sei lá, ser o Deus cristão, poderia ser Odin, foda-se, cara. Então o fato de não ter uma caracterização seria o ideal, porque assim cada um conseguiria entender, captar essa mensagem filosófica, mas ao mesmo tempo associar uma imagem para facilitar essa comunicação que melhor lhe convence, sabe? Eu não precisaria ter essa preocupação de querer criar uma caricatura alienígena, porque é basicamente que nem você falou, o filme, o trailer vem de uma coisa, parece que vai ser uma coisa mais hollywoodiana, mas o tom do filme em termos de fotografia, em termos de trilha sonora, em termos de narrativa, em termos de construção de personagem, totalmente diferente, e é diferente pra melhor, sabe? Eu acho que ele foi o pezinho de comercial do filme que não estragou o filme, na minha opinião não estragou o filme, mas poderia ter sido ainda mais embasado e mais consistente, sabe? Essa comunicação. É, o filme continua sendo muito bom, mas realmente eu concordo com você, até há de concordar com você que realmente uma não aparecer uma forma definida seria até melhor do que a minha ideia de aparecer uma forma mais ET de Varginha, digamos assim, né? Eles foram corajosos, obviamente, colocando uma lula gigante, que acho que a ideia deles foi saída do mesmo, né? É, mas a gente veria isso num cinema europeu, por exemplo, onde a ideia da construção pela arte do filme, ela é muito forte. Então, assim, o diretor, ele sabe o que ele tem que fazer, e ele vai fazer independente se aquilo é algo comercialmente vendido ou não. Já a filosofia de cinema americano é: isso aqui tem que ser comercialmente vendido. É por isso que quando a gente vê o banner desse filme, tem lá a concha do alienígena fortona lá, impactante e tal. Quando a gente olha o trailer do filme, mostra o quê? Mostra a ideia da invasão, mostra a gravação do áudio e da voz do alienígena, mostra os militares. Então, tem que ser comercialmente, sabe? Tem que ser um produto ali que tem que ser vendido. E isso que é o problema do cinema americano em muitos casos, sabe? É um bom diretor, é um bom roteirista, aí vem um produtor e fala, bota uma lula aí de sete patas aí, sete tentáculos pra ficar uma coisa mais americana. Não, é impressionante. Né? E você pode ser igualmente impressionante sem precisar fazer isso. É, diga-se aquele filme que não aparece o monstro o tempo todo lá, como é que chama? Que teve até um remake agora. É o Cloverfield. Cloverfield, é. Que eu, puta, eu nunca assisti o final desse filme. Exatamente, sabe? E é um filme que ele não é filosófico. Ele não tem múltiplas interpretações, mas ele te dá um cagaço, porque você não consegue ver, você associa a figura horrenda do monstro gigante da forma que mais te assusta. Por que que, por exemplo, A Bruxa de Blair foi um filme que custou $15 mil e faturou mais de 200 milhões? Porque você não via a bruxa, você não via aquilo que estava atacando eles. Então você, como ser humano, você tende a associar aquilo que tá lhe dando medo à coisa mais horrenda possível para te fazer sentido. Era a mesma coisa que eles poderiam ter feito nesse filme, sabe? Só que obviamente que baseado naquilo que eles estavam se propondo, de uma carga mais filosófica, mais complexa de se entender, assim. É, e eu acho que nesse ponto aí também, o filme, ele fica muito, às vezes, exposto demais, porque ele queria mostrar ao mesmo tempo que você estava mostrando o ponto de vista somente da Doutora Banks e do Ian, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo também ele precisava mostrar que os outros sites, os outros locais de pouso, também estavam tendo algum tipo de comunicação, né? Sim. Agora, aí não fica muito claro que, tipo, se aquelas entidades, elas eram umas entidades que, tipo, era uma consciência coletiva onde tudo que acontecia num lugar estava em consciência com o resto, ou se realmente eram 12 locais e os 12 locais tentando despertar essa arma, despertar essa linguagem nas pessoas diferentes. É verdade. Até que no final, quando eles resolvem se unir, eles acabam percebendo que tem alguns pontinhos que falam, ah, nós também estávamos chegando na mesma conclusão, né? É, basicamente, isso é um ponto que reforça o fato de que tem que ser reassistido esse filme, porque isso ficou meio confuso pra mim também, sim. Eu não entendi se o ponto de destaque de toda a história, como é de praxe, era a concha lá, a nave alienígena que estava justamente nos Estados Unidos, onde tinha aqueles dois alienígenas. Ou se cada país tinha dois lá, duas lulinhas lá, tentando trocar uma ideia com a galera. É, obviamente que sempre vai puxar o saco pro lado americano, né? Sim, então... isso é de se esperar, é a filosofia de comunicação audiovisual deles mesmo. É, o americano que vai salvar o mundo, o americano que tem a doutora aqui. Sim, sim, a linguista americana, o matemático americano, os militares americanos. Ele não foi o paquistanês, né? O paquistanês não, o paquistanês não é burro, cara. E coincidentemente o chinês é que é o merdeiro da história, entendeu? É a nova dicotomia dos filmes agora não é mais russo, agora é chinês e russo. Sim, mas você viu que eles ainda colocaram os russos bem sutilmente, né? A China quer fazer merda e a Rússia tá atrás ali apoiando ali. Eles falam, deixa a Rússia quieta, né? Mas enfim, galera alfa, eu acho que pra um dia nós vamos ter um podcast aí onde a gente vai se dedicar mais a essa questão dos deuses astronautas, mas vocês que ainda vão assistir o filme ou vocês vão assistir pra segunda, terceira, presta atenção nessa segunda camada do filme. Essa questão de querer demonstrar que, tipo, eles que ajudaram os seres humanos do passado e hoje eles estão ali porque eles estão querendo ajudar de novo. Só faltou aparecer Jesus Cristo ali naquela hora. Aquela hora eu tava vendo, vai aparecer Jesus do meio e falar, pai, é verdade, nós ajudamos eles, tal. Nós construímos as pirâmides, tá? Aí, enfim, aí dá assunto pra gente devagar mais umas 3 horas. Tranquilamente. Também tem a questão, que é uma questão também no final, que tava todo mundo esperando aquela nave virar tipo uma Enterprise, né? E simplesmente ela se desfez no ar. Que porra que foi aquela, Wagner? Que ela evaporou? É, que merda que foi aquela, uma outra dimensão. Ela foi tão rápido que pareceu que evaporou. É, eu acho que ali, na verdade, todos esses pontos sobre comportamento físico dos alienígenas, tirando o fato de ser a Lula voadora lá. Mas eu acho que, propositalmente, é posto de uma forma neutra, sabe? Tipo, vai da interpretação da pessoa. Você acha que ela viajou através da luz, ao fato de ela desaparecer tão rápido que parecia que ela tava virando fumaça? Pode ser isso mesmo. Ah, eu achei que, na verdade, o fato mais importante era a questão de que a raça humana ali tinha uma meta, tinha um objetivo ali na história. E era por isso que tinha as 12 naves, que era se unir. Quando elas se unissem, as naves se uniriam e tudo aquilo ali seria absorvido de tal forma que a questão visual, física, não seria mais importante. Também pode ser, sabe? Tem vários pontos que eu acho que também ficou propositalmente aberto à interpretação de cada um, sabe? Por exemplo, você tem um viés mais científico. Você pode pensar nessa questão da viagem acima da velocidade da luz. Uma pessoa mais espiritualista poderia pensar que aquilo ali, na verdade, era uma interpretação mais, sei lá, etérea, sabe? E por isso que eu te falei que a única coisa que eu detestei nesse filme foram as lulas voadoras. Que é a única coisa que não faz sentido, sabe? Eles tiveram muito cuidado em cada detalhe, assim. Uma coisa que é muito interessante nesse filme, que eu acho muito foda, é durante as cenas de flashback da personagem da Amy Adams, ela chega pra própria filha dela em um dado momento onde você acha que você tá no passado, e ela fala, por que que o pai não vem mais falar comigo? Que na verdade seria, né, o Jeremy Renner, que ali tava ali com ela, o matemático. Porque aí ela vai e fala, porque eu contei algo pra ele que deixou ele bravo e ele não tava preparado pra entender. Que você, a partir do princípio que chega no final do filme, você entende que ela vai vivenciar tudo aquilo ali porque ela quer. Ela sabe que ela vai ter uma filha, ela sabe que ela vai casar com o Jeremy Renner, ela sabe que ela vai perder a filha pro câncer. E em algum momento ela conta isso pro Jeremy Renner e ele não consegue absorver esse conteúdo, justamente porque ela conseguiu se comunicar através daquela linguagem alienígena e ele não, talvez. Não sei. Mas é muito legal essa questão dela carregar esse fardo de saber o que aconteceria no futuro. Eu vou te falar, cara, que eu não sei se eu sou burro demais, mas assim, eu saí do filme ainda achando que ela tinha tido uma filha no passado e que essa filha morreu e que ela tava tendo outra filha. Aí depois que eu comecei a pensar, eu falei, caralho, mas em momento nenhum ela fala que ela teve uma filha. Sim, sim, mas o roteiro é muito bem feito. Por isso que não é questão de eu fui desatento, fui... Não, é porque o roteiro é realmente muito bem feito. Tem pontos que ele te deixa essas migalhas pra te distrair e você não pegar o ouro do filme, que é justamente essa questão da consciência plena da personagem da Amy Adams, saber o que é futuro, passado e presente. Por exemplo, tem uma parte logo no início do filme que ela... Acho que a mãe dela liga pra ela, ou ela liga pra mãe, depois que ela vê que não vai ter mais aula, quando aparecem os alienígenas lá, que ela tá na casa dela, e a mãe dela pergunta como ela tá, ela fala, mãe, tô indo, né? Sabe começou e tal. Pra quem pegou as cenas iniciais do filme, que é justamente ela perdendo a filha pro câncer, você entende que aquilo ali é a mãe ligando preocupada pra filha pra saber como que ela tá lidando com o fato de que ela perdeu a filha e ela tá morando sozinha, sabe? E tem vários pontos assim que é muito bem amarrado no filme. Então é... É, e depois ela começa a relembrar que a filha já desenhava o negócio com os pods. Exatamente. Desenhava o pai, que nem no começo que apareceu aquilo, pô, peraí, o pai e a mãe com uma gaiolinha, igual eles iam lá falar com os heptapods, falei, caralho, no começo você fica, você quebra a tua cabeça, porque foi pior que Sexto Sentido, isso. Eu comecei realmente a respeitar o filme nesse nível quando eu entendi o que tava acontecendo e foi na cena quando ela fala assim, eu acho que a filha dela pergunta alguma coisa específica sobre um termo científico a ser dito, e ela fala, ah, ciência com seu pai, linguagem é comigo. Eu falei, mano, se é ciência, se exatas é pai dela, quem que é o único personagem que foi apresentado no filme que é de exato? É a porra do Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro. Então tem alguma coisa nesse filme aí que vai ser uma reviravolta filha da puta, e eu não tinha percebido inicialmente, sabe? E isso aí aparece logo, acho que nos 20, 30 minutos finais do filme, não sei. É, eu acho que esse final do filme realmente foi de explodir cabeças, e aí, como eu falei, realmente dá pra se ler esse filme em milhões de camadas, e se pá, a gente vai até fazer um AlphaCast 2 daqui a, sei lá, 6 meses, depois de 20 vezes que assisti o filme, nós vamos achar mais coisa ainda. Vixe, tranquilamente. Porque... É, dá pra você ir com pessoas diferentes, lendo esse filme de formas diferentes, dá pra você pegar muita coisa, muita coisa. É, eu vou dizer que se assistir esse filme já valeu a pena, porque... Só hoje eu já consegui desencalhar já uns 4 capítulos do meu livro. E eu posso fazer a previsão AlphaCast aqui. A Amy Adams vai ganhar um Oscar por causa desse filme, tranquilamente. É, eu também acho. Esse filme ficou bem oscarizado, né? Tu que entende mais de cinema, hein? É, eu acho que, em específico, esse filme não vai ganhar de lugar nenhum, a não ser a interpretação da Amy Adams. É, você acha que não ganha melhor filme, não ganha roteiro? Não. Duvido. Tem muito filme bom ainda que vai entrar na grade do Oscar. Isso foi adaptado de um conto, né? Sim. É um escritor conhecido. Acho que inglês, americano, enfim. Eu não vou saber te dizer com certeza aqui. É, mas é um filme muito perigoso, assim. Porque você precisa de uma atriz muito forte pra te levar o filme inteiro. Porque a Amy Adams leva o filme inteiro nas costas. Existem atuações muito boas do Jeremy Renner, do Forest Whitaker, até das lulinhas lá e tudo mais. Só que ela é o ponto principal da história, né? E se é uma atriz ruim, uma atriz inexperiente, o filme poderia ter sido uma merda foda, sabe? É, como se ela entregasse desde o começo o que estava acontecendo, ia perder toda a graça do filme, né? Exatamente. Tinha que ser uma personagem interpretada por uma atriz do calibre da Amy Adams mesmo, sabe? E acho que por isso que ela vai ganhar um Oscar, porque a academia, geralmente, ela preza muito por esses detalhes, assim. Essas pequenas nuances, né? Mas você acha que não ganha melhor filme? Não ganha roteiro adaptado, né? Eu acho difícil. Acho difícil. Eu acho que alguma coisa eles ganham nesse sentido, mas tem alguns outros filmes bem fortes aí na indicação pra Oscar, que eu acho que é capaz de levar essas outras estatuetas, assim. Mas eu acho que... É, e o estranho é que esse diretor também, ele não tem uma história muito grande com ficção científica, né? Não. Ele fez uns filmes mais filosóficos nesse sentido, assim. Ele já tem já essa tradição. Ele fez aqueles Sicários, né? Uhum. O Homem Duplicado. E a trilha sonora também é muito boa nesse filme. A trilha sonora é, eu acho, muito foda nesse filme. É, puxou um pouco do Interstellar, né? Aqueles... Sim. Bom, mas isso aí, galera. Então, acho que basicamente o que a gente recomenda aí pro nosso ouvinte alfa é o seguinte: escute, assista, preste atenção nesse filme 1 milhão de vezes, porque vocês vão achar mais 50 camadas nele. Mas preste atenção nisso: linguagem e Eram os Deuses Astronautas. Essas são as duas linhas principais que esse filme segue ali pra te deixar maluco. E agora vamos lá para nossas conclusões. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Fala aí, Wagner, qual que é a tua conclusão sobre o filme? O que você achou? O que você recomenda? O que você recomenda? Vamos dar uma conclusão aí. A minha conclusão é que eu posso garantir que ainda existe vida inteligente em Hollywood. Então você não precisa assistir um. Você não precisa assistir um filme muito indie. Iraniano, né? É, pra você ver que dá pra fazer um puta roteiro e uma puta história, sabe? E eu ainda acho que a Amy Adams ainda vai detonar muito ainda, sabe? Porque eu já sabia que ela era uma boa atriz já. Há muito tempo já, por várias outras interpretações, mas o que me chamou muita atenção foi justamente essa interpretação dela nesse filme, assim, e a responsabilidade que ela tinha no decorrer do enredo do filme inteiro. O Jeremy Renner, pra mim, foi o mais do mesmo, né? Ele faz muito bem um coadjuvante ali, ele não saltou os olhos. E a narrativa do filme, a história, eu acho que de modo geral, o filme é muito bom, assim. Só que é um filme que você precisa assistir partindo da premissa de que você tem que parar pra entender o filme. Não dá pra você assistir esse filme numa sexta-feira, 11h30 da noite, porque você vai dormir tranquilamente. E não é porque o filme é ruim, é porque o filme, ele tem esse pré-requisito de você ter atenção pra entender e gostar dele. É, é um filme muito envolvente, né? Um filme que... Ele chega a ficar um pouco lento ali no meio, mas compensa muito pela construção que ele tem que dar ali da, do relacionamento dos dois protagonistas com o Elvis, com o Elvis não, com o Abbott e com o Costello, né? E a minha impressão também é isso aí, amiguinhos, Alfa. Eu acho assim, foi um filme absolutamente fantástico, né? 10 de 10, com certeza. Concordo com meu amigo Wagner, eu acho que realmente, eu até tava com a ideia que tivesse mostrado um ET de Varginha ali, que eu ia ficar mais contente, né? Com a nossa visão do nosso futuro metamórfico aí. Vocês que são alfa sabem que a gente tá virando ET, né? Nosso futuro. É, realmente, se não mostrasse nada, seria melhor ainda. Porque daí o indiano ia entender que era Shiva, o budista ia entender que era Buda. E cada um podia entender do seu jeito e ter ainda um relacionamento mais intrínseco com esse filme, né? Exatamente. Agora, realmente, foi um filme... Foi um filme, realmente, uma experiência fantástica. Um filme que ninguém tava esperando. Eu, pelo menos, eu não ouvi... antes dele, não ouvi hype de nada, assim. De, nossa, meu Deus. E igual foi... Interstellar, que um ano antes já tava falando que ia ser o filme do ano, né? Esse acho que chegou devagarzinho, chegou aí, como o Wagner falou, provavelmente melhor atriz aí, a Amy Adams vai ganhar tranquilo, né? E o que eu recomendo é isso aí, assistam com calma esse filme, assistam devagarzinho, assistam sem perturbações, pra gente poder perceber cada camada desse filme e pra gente poder extrair o máximo dele, porque realmente filmes assim que te fazem pensar e que você sai do cinema extasiado, você sai maluco, são poucos. Né? E com isso a gente encerra mais um AlphaCast, amiguinho. A gente espera que você tenha gostado, entendeu? Espero que você vá de novo ao cinema aí, ou assista na sua Apple TV, em breve será no Netflix, vai saber. E realmente dê seu comentário aí pra gente, fala o que, que a gente errou, o que, que a gente acertou. Nosso amigo Wagner Ramos vai estar sempre com a gente aí, ele era do Grande Cinéfilos aí, né? E agora, quando puder, vai estar dando uma força com a gente aí com o Papo Alfa, né, Wagner? Opa, com certeza, cara. Só chamar que a gente aparece por aqui. Beleza, então. Então é isso aí, amiguinhos, se vocês estiverem aí pelas redes sociais, não vamos esquecer lá de entrar no @papoalfa, vamos entrar ali no Gmail, né, papoalfa@gmail.com, vamos mandar um e-mailzinho pra gente, xingando, vamos entrar no nosso Twitter, @papoalfa, lembrando que é sempre com PH, não é o PH Santos, que ainda não aceitou nosso convite pra vir gravar com a gente, mas é PH. E pra terminar, eu conclamo todos os alfas, você concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente também. Só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se, ad augusta per angusta, por caminhos difíceis chegamos à glória. Música.